Pasta 34. Faixa 1. Encontro 32. Coano flagelados. Os coano flagelados são os primeiros protozoários que se juntam à nossa peregrinação. Eles vêm ter conosco no encontro 32, que datamos com alto grau de incerteza e baseados em dados moleculares com extrapolações preocupantes grandes em 900 milhões de anos. Há tempo se suspeita que eles representem um remanescente de uma esponja ancestral ou que sejam descendentes evolutivos de esponjas que degeneraram para células únicas ou pouquíssimas células. Indícios genéticos moleculares apontam para a primeira hipótese, sendo essa a razão porque eu os estou considerando como peregrinos separados que se juntam à nossa peregrinação aqui. Existem cerca de 140 espécies de coanoflagelados. Algumas são livre-natantes e se propelem com o flagelo. Outras são fixas a um pedúnculo, às vezes várias juntas em uma colônia. Usam o flagelo para impelir água para dentro do funil, onde partículas de alimento, como bactérias, são capturadas e engolfadas. Nesse aspecto, diferem dos coanócitos das esponjas. Em uma esponja, cada flagelo é usado para introduzir alimento no funil individual do coanócito, mas em cooperação com outros coanócitos para passar uma corrente de água através de orifícios nas paredes da esponja e fazê-la sair pela abertura principal. Mas, anatomicamente, cada coanoflagelado individual, esteja ou não em uma colônia, tem uma semelhança suspeita com um coanócito de esponja. Esse fato ganhará relevo em O Conto do Coanoflagelado, que retoma o tema iniciado em O Conto da Esponja, a origem de esponjas multicelulares.